eu passar no vale da escuridão, o teu nome vou chamar, minha luz e salvação. Eu não vou temer o mal, nem vou deixar de caminhar. Meu pastor me guiará, em verdes pastos vou chegar. Nada temerei, Senhor, posso confiar, sei que estás comigo. Eu te chamarei, Senhor, pois tu és bem maior. Vou chegar. A gente também sabe que podemos resisti-lo firmes na fé. Pra que temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh!